Como o tempo vai, como o tempo passa, conforme ele passa, me traz solidão. Que saudade eu tenho da sua risada, sem contar que não lavei meu moletom. Como o tempo vai, como o tempo passa, conforme ele passa, me traz solidão. Saudade eu tenho da sua risada, sem contar que não lavei meu moletom. Um minuto parece uma hora interniza meu dia. Na sacada me encontro lá fora, ai, que agonia. Ou será que eu vou superar? Ou será que eu vou ficar nessa? Por enquanto vou me embriagar, não resolve, mas é o que resta. Quem não chora um dia vai chorar, quem brinca com fogo pode se queimar, quem fere com ferro pode se ferrar. Ei, reflita, reflita neném. Se não for, fica, tá bem. Braço o mundo e fica sem o amor da sua vida. Eu não vou mais chorar, me precipita pelos erros que aconteceu. Nem adianta me ligar, nem se lamentar, agora viu que tu perdeu. Como o tempo vai, como o tempo passa, conforme ele passa, me traz solidão. Que saudade eu tenho da sua risada, sem contar que não lavei meu moletom. Como o tempo vai, como o tempo passa, conforme ele passa, me traz solidão. Que saudade eu tenho da sua risada, sem contar que não lavei meu moletom. Tava lembrando da gente, momento feliz que acabou e eu fiquei mal. Tipo quando você terminou, quando você me disse tchau, que tava terminando pra focar no sonho, sempre te apoiei, então manda real. Não vou te segurar, se quer ir embora, então tchau. Então tchau. Não finge que se preocupa, eu vou ficar bem, mas tô mal. Como o tempo vai, como o tempo passa, conforme ele passa, me traz solidão. Que saudade eu tenho da sua risada, sem contar que não lavei meu moletom. Como o tempo vai, como o tempo passa, conforme ele passa, me traz solidão. Que saudade eu tenho da sua risada, sem contar que não lavei meu moletom. Tava lembrando daquele abraço apertadão, seu cheiro bom, fixo do moletom. Dentro do carro rolava uma competição entre a Mary Jane e o perfume da mozão. Já que quer, então vai, não fica perdendo tempo. É que hoje eu posso se atrai, então não é nosso momento. O Bob Marley torrando no rádio, I'm a love you. Ela se foi, mas levou um pedaço. Olha o bagulho doido. Abaixa o grau do ar-condicionado, que nós dois pega fogo. Entre no final do campeonato, que nós dois ganha o jogo. Como o tempo vai, como o tempo passa, conforme ele passa, me traz solidão. Que saudade eu tenho da sua risada, sem contar que eu não lavei meu moletom. Como o tempo vai, como o tempo passa, conforme ele passa, me traz solidão. Que saudade eu tenho da sua risada, sem contar que eu não lavei meu moletom. Eu queimei meu moletom, talo e vimarrão, porque seu cheiro ficou impregnado. Vendo seu olhar da tesão, sedução, mas tudo acaba quando eu lembro do passado. Você foi falsa e foi vacilona, prefiro jogar nossa história fora. Eu te amei e você não deu bola, tipo uma intenção gênia de bosta. Não tem jeito, eu querer falar que é maduro ou é maloqueiro. Meu parceiro, quando toca sempre quer ir embora, mas assumo o preço. Eu devia ter desconfiado, quando começou papo torto, quando tudo ficava chato, quando o amor já era tolo. Mas tá bom, eu sou tubarão, tenho dinheiro e pago minhas contas. Coração calejado, pega sua mala e vai embora. Quer saber? sabe, eu vou esquecer tu. Usa suas drogas, fuma e cheira e fode sua história. Come sua amiga e cê acha que é foda. Por afeto, quero que cê vá embora. Se tiver mentira, caretas e intriga, só me dá minha vida que eu não quero discussão. Tô nas madrugadas com a minha BM. Descobri o preço da ilusão. Descobri o preço da ilusão. Tchau. Que malhação, tá? LP Records, né? É isso aí, velho. É isso aí, velho. Acredita que acontece. Pode soltar a música aí, ó, macho.